Tops da Ruxadeira. Alô, Anderson! Essa é da conta, viu? Aponta pra ela e chama pra serrar. Fudeu, modinha! A novinha que me chamou e eu colei logo foi nela. Então sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela, vai! Vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela, vai sarrando, vai! Me chamou pra ver ela mais tarde. Vou escolher a melhor roupa porque eu tô na maldade. Também vou levar um vinho porque eu tô na maldade. A novinha que me chamou, vou sarra, vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela. Fudeu, novinha, vou sarra, sarra nela, vou sarra, sarra. Aquela sarrada gostosa, na maldade, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou sarra, sarra nela, vou sarra. Rocha e sarra da menina, vai, vai, vai. Vou sarra, sarra nela, sarra, sarra nela, vou sarra, sarra nela. Só na montagem, fica vergonha assim. Oi, vim grandão, hein? Os Emirados Árabes, alô, Leste, Modas, Yuri Moraes, tamo junto, hein? Ela me chamou pra ver ela mais tarde. Ela me chamou pra ver ela mais tarde. Eu vou botar logo a roupa que hoje tô na maldade. Também vou levar um vinho porque eu tô na maldade. E a novinha me chamou e eu falei logo foi nela. Não sarra, sarra nela, não sarra, sarra nela. Arrocha e sarra na novinha, vai, vai. Não sarra, sarra nela, sarra, sarra nela, não sarra, sarra nela. E hoje é dia de maldade, comprei um vinho. Prepara amanhã que eu tô chegando. Fui modinha, vem, vem, vem assim, vem. Só na maldade, vai. Encosta novinha, encosta novinha. Pega na cintura, puxa na maldade com sarra. Tu tá nela, oh.